Eu tô aqui na quebrada, o movimento não para. É só notícia de neguinho, véi, caindo na bala. Em plena a madrugada, só escuto vários disparos. Foi só mais uma vida, véi, que mandaram pro espaço. Aqui é a lei do demônio, ele te destrói, ainda rouba os seus sonhos. Por isso eu te proponho, se você quer viver mais, ande firme com o Senhor pra não cruzar com Satanás. Porque senão você vai viver uns jogos mortais, aonde tudo acontece, ainda muito mais. A quem faz o mal, as regras são iguais. É cadeia, o caixão sempre termina nesses finais. Não brinque com a lei, se quer viver em paz, trilhe outro caminho que não seja de espinho. Quando você estiver na pior, vai estar sozinho. Aqui na minha quebrada não pode vacilar. Aqui o sistema é louco, não é bom tentar. Escolhe o caminho que seja melhor pra você, antes que sua vida possa desaparecer com várias tretas e tragédia. Que o sistema é louco, vê se não se esqueça. Vê se não se esqueça. Aqui na minha quebrada só vejo destruição. Vejo noiado possuído pelo cão. Eu te aconselho, já vi moleque morrer com tiro na boca que caiu de joelho, tá cada vez pior. Aqui no fundo do poço só tem a pedra e o pó. Por isso eu ando só, porque a casinha tá rolando. Amanhecer com tiro nas costas e ver minha mãe chorando. Se é final de semana, aí vamos chapar. Depois de algumas doses, os cara quer te matar. O álcool sobe rapidamente, quando menos perceber, você é o demônio em forma de gente. Antes de usar sua arma, use a sua mente. Não seja mais num presídio, planejando fuga. Não seja algemado por policial, filho da puta. Mate para não morrer. No jogo da vida você não pode perder. Aqui na minha quebrada não pode vacilar. Aqui o sistema é louco, não é bom tentar. Escolhe o caminho que seja melhor pra você, antes que sua vida possa desaparecer com várias tretas e tragédia. Que o sistema é louco, vê se não se esqueça. Vê se não se esqueça.